coming over me. I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. There's a fire deep inside of me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how, I know I'll make it through somehow. Cause when the road feels so long, I'll still be holding on. I'm gonna keep on going. I know I'll be strong. Sejam bem-vindos ao TBcast 3, o terceiro podcast do Telecast Brasil. Mais uma vez aqui, eu, Marcos Martins, Rodrigo Eufúria e Stiner. Dessa vez com um convidado muito especial, um cara que vem despontando aí como um dos melhores árbitros da luta livre nacional, aquele que não tem medo, se atira no ringue mesmo, faz a contagem, Vinícius Pizzimenti. Boa noite, Vinícius. Boa noite, galera. Prazer estar participando do portal do Telecast Brasil, que é um dos portais aí que dá um destaque exclusivo para a luta livre nacional, que é uma coisa que estava precisando mesmo no Brasil aqui. E vamos que vamos. Legal, show de bola. Participação do Vinícius, como nós anunciamos para poucas pessoas somente, né? Porque é bom a gente falar já quando está certinho, mas quando o Vinícius disse que ia participar, eu já tinha certeza que a gente ia ter ele aqui conosco. Então tá, participantes apresentados, Fúria e Stiner dispensam apresentações, estão sempre aqui conosco também, são da casa, fizeram na casa. Gente já. É, já tá todo mundo enjoado, né? Ninguém pega mais nojo do Stiner, né? É, inclusive o Stiner te fez, né? Tem esse detalhe, né? É, tem esse detalhe, se não fosse Stiner, eu não estaria aqui, Fúria não estaria aqui, Telecast Brasil não existiria. Stiner tá podendo. Então tá. Bom, vamos primeiro começar explicando pro pessoal como é que vão ser daqui para frente as gravações do TBcast. A gente colocou um post lá no Telecast Brasil explicando, mas é sempre bom dar uma reforçada. Daqui para frente, todas as gravações do Telecast Brasil, não necessariamente que nós vamos gravar todo sábado. A gente vai informar pelo Telecast Brasil quando vão ocorrer as gravações, tá? Porque não adianta também fazer gravação toda semana enchendo linguiça se não tiver conteúdo para colocar no ar. A gente tem que fazer gravação quando tem o que comentar, né? A gente sabe que a luta livre nacional não propicia, muitas vezes, tantas notícias quanto a luta livre americana, de outros países, propiciam, que é uma gama de informações toda semana. A luta livre nacional caminha, né, com dificuldade, com apertos, com guerreiros realmente à frente das instituições, das empresas, né? Então não é bem assim para ter sempre matéria. Sempre havendo as gravações do TBcast, do Telecast Brasil, agora é por um sistema mais interativo. Como o pessoal está participando agora pelo chat, o TB Chat, foi proporcionado aí pelo Fúria. O pessoal participa diretamente do chat do Telecast Brasil. Você encontra ali na aba de navegação ali do Telecast Brasil, TB Chat, né? Entrou ali, a gente vai colocando no ar ali os temas que estão sendo discutidos durante a gravação. E todo mundo vai colocando a sua opinião, a sua crítica, o seu comentário, e a gente vai lendo aqui. O Fúria tem aí, dentro da possibilidade dele, um compromisso também de colocar editado já o programa no ar, né, no Telecast Brasil, sempre ou na madrugada de sábado para domingo, ou no máximo no domingo, né, ele colocar isso aí no ar para que todos possam ouvir e ver a sua participação também, que nos ajudou a fazer a gravação. Feito, quer acrescentar alguma coisa sobre essa nova forma aí, Fúria? Já que foi uma ideia, não foi minha, tá? Isso aí foi uma ideia do Fúria. Não, na verdade a ideia inicial era uma coisa mais interativa ainda, que era o quê? A transmissão do TBcast ao vivo via streaming. Só que eu tive uns problemas, como foi uma coisa muito de imediato, eu tive a ideia essa semana, o Marcos e o Stiner compraram a ideia e a gente correu para tentar resolver. Eu tive pouco tempo para trabalhar, até por causa do meu horário de trabalho e tudo, então eu não consegui implantar ainda da maneira que a gente gostaria. Mas vou continuar buscando soluções para que, quem sabe, nas próximas edições, se não na próxima já, a gente consiga essa exclusividade, que eu creio que seria, pelo menos que eu tenho conhecimento, pela primeira vez nos podcasts no Brasil, um podcast ao vivo transmitido via stream. É, eu creio que a gente vai conseguir chegar logo nessa parte aí mais abrangente, que a ideia original, como o Fúria disse, a ideia original dele é a gente criar uma web rádio, né, do Telecat Brasil, para poder fazer esse programa daí sim, semanal, né, todos os sábados, entre 20 e 21 horas, né, mais ou menos nesse horário, né, porque daí para ter a participação mesmo do pessoal, online ali, tudo direto. É, né? Tem que cuidar, porque se a gente fala web rádio, aí o povo pode pensar que, vai ficar ali o dia inteiro, o povo vai poder... Não, exatamente. É só aos sábados, só pra gente transmitir o programa. Né, aos sábados. E o CBcast via streaming. Exatamente. Só pra isso aí. Não vai ter uma rádio que vai ficar 24 horas por dia tocando música, blá blá blá blá. Não. É pra transmitir o programa nos sábados, das 8 às 9 horas da noite. E beleza, babau, tchau, tchau. Até o próximo sábado, a gente se vê. Beijinho, tchau, tchau. Mas tudo a gente sabe que depende de um investimento. Da mesma forma que a Luta Livre Nacional também tem uma certa dificuldade para chegar na mídia, porque depende de investimento, a gente aqui, modestos, como é que a gente vai dizer? Modestos jornalistas amadores, né, também dependemos de investimento para colocar uma rádio assim no ar, para fazer um trabalho assim. Né? E também, claro, a gente depende de patrocínio. E falando em patrocinador, me lembra o quê? Me lembra de falar do nosso patrocinador, a Rede Master de Hotéis. Né? Quem for vir aqui para o Sul, quem for conhecer o Rio Grande do Sul, tia, vier aqui tomar um chimarrão, não esquece da Rede Massa de Hotéis, a maior rede hoteleira do sul do país. Lutadores que estejam vindo para cá, para o sul, né, como a gente sabe que está vindo agora essa semana, o Rick Roger, pessoal que vem para cá, para o sul, a trabalho, seja luta livre ou seu trabalho, seu outro lado profissional, dá uma ligadinha para lá. Reservas da Rede Massa de Hotéis, 0800-707-6444. Hã? Fale com o Stinder primeiro, liga. Exatamente, exatamente. Fala com o Stinder. Ajeita um desconto especial, o que é da Luta Livre. Ó, viu? Que beleza? Que beleza? Vai vir pro Sul, beleza. Fala com o Stinder. O Stinder, tô indo pro Sul. O Stinder trabalha lá dentro da Rede Master, consegue um descontinho, camarada. O cara vem pra cá pro Sul com um desconto e fica na maior rede hoteleira do sul do país, Rede Master de Hotéis. Jabá feito. Vamos dar então prosseguimento e vamos ao primeiro tema. GDR está anunciando aí, anunciou através do perfil de Michel Cerdan no Orkut, um retorno através da rede NGT. É, não confundam com GNT. É a rede NGT de televisão. Ela tem abrangência em São Paulo, no canal 48 UHF, 47 Digital, no Rio de Janeiro, pelo canal 17 da Net Rio, canal 45 UHF e canal 26 UHF. Para quem quer mais informação, né, pode ver direto no site da rede ngt.com.br, o endereço www.redengt.com.br, né? Também pode ver a listagem completa lá no Telecat Brasil, possui mais de 60 emissoras afiliadas, abrangendo 14 estados brasileiros. A estreia está marcada para o próximo dia 11, isso quer dizer próximo domingo, a partir das 22 horas. Transmissão pela TV, nos canais citados, pode conferir a listagem completa lá no Telecat Brasil, como eu disse. Também pelo site da emissora e nós também, né, Fúria, vamos procurar fazer a gravação do programa. Como, né, sempre, e upar. Como sempre, o Fúria fica aqui se matando para achar streaming, para conseguir... fazer, gravar e trazer aí o registro pro pessoal que não consegue assistir às vezes no momento exato da transmissão do programa. Mas como já deu para constatar que a transmissão da rede NGT é bem boa pela internet, então com certeza a gente vai conseguir fazer essa gravação, e quem por acaso não conseguir assistir no momento, na data exata do programa, vai ter disponibilizado no Telecast Brasil a gravação. Exatamente. E um ponto interessante que eu achei desse retorno é o seguinte: em conversa com o próprio Michel Cerdan, né, por telefone, ele pôde me antecipar o seguinte, que o primeiro programa que vai ser exibido na rede NGT, né, vai ser exibido no dia 11. No dia 10, eles farão a primeira gravação, né, dessa novo trabalho do GDR Brasil nos estúdios da rede NGT para ir ao ar, né, no pela rede. Só que ocorre o seguinte, vamos e convenhamos, é inviável, né, você fazer uma gravação no dia 10 e no dia 11 já colocar o programa ao ar. né? Tem que fazer edição, tudo direitinho, né? Tudo certo. Então, o que vai ser feito? Nesse primeiro programa, no dia 11, vai ser apresentado a continuação do que houve nesse programa que nós publicamos aqui no Telecat Brasil, né? Onde teve aquele negócio do Ricardo Aquino, né, sendo cercado pelos bases em cima do ringue, os volantes à volta do ringue, Michel Cerdan ali em cima e o Pitbull desafiando ele e tudo mais, ele dizendo que, Michel Cerdan dizendo que já estava aposentado, que não ia lutar com o Pitbull e tudo mais, e ficou aquele negócio. O que aconteceu a partir dali? A continuidade disso aí não chegou aí pro ar na Mix TV, né? Então, isso aí ficou guardadinho lá no baú, no baúzinho lá do Michel Cerdan. Aproveitando até a oportunidade, Marcos, para agradecer o Jorginho. Exatamente. Que foi uma iniciativa deles de estar fazendo a divulgação no Telecat Brasil. Ele fez contato comigo em cerca de 2-3 dias, coisa muito rápida mesmo. Ele encaminhou para o Sedex o DVD para a gente. Perfeitamente, bem lembrado. Bem lembrado, exatamente. Pelo interesse e pela prestatividade do Jorginho aí na divulgação do material. Exatamente, e graças ao Jorginho nós apresentamos então esses dois combates, foram quatro combates, né? A gente dividiu em duas partes o programa, né? E então no dia 11 agora o público vai poder ver a continuidade. Quem não viu então esses combates que a gente está se referindo, né, que deixaram engatilhado para o que vai ser apresentado no dia 11, ainda dá tempo, tá ali na seção de vídeos do Telecat Brasil GDR, dividido em parte 1 e parte 2. O que vai ser apresentado no dia 11, então, é a continuidade, né, do que vem após esse programa que nós exibimos aqui no Telecat Brasil. Depois, sim, a partir do próximo domingo, depois do domingo, dia 11, vamos botar mais 7, 18, é isso? É, 18? É domingo 18. A partir do domingo 18 é que vai ser o programa já gravado nos estúdios da rede NGT, né, e aí sim a gente vai poder... avaliar melhor, né? O público vai poder avaliar melhor o que mudou dessa apresentação de 2009 do GDR Brasil para o que Michel Cerdan está trazendo agora. O que vocês acham? Sei lá, comentem, falem alguma coisa sobre isso. Não, só vou comentar aqui com vocês para ver o que vocês acham também. O Thiago Paiva comentou que é interessante o retorno, afinal, mais uma equipe voltando para a televisão, só tem a acrescentar para a luta livre brasileira. E o Ravok Hermano, ele fez um comentário aqui que, infelizmente, a única coisa que ainda incomoda ele com relação ao GDR é a falta de interesse em divulgação para o público da internet, em comparação ao que faz, por exemplo, a BWF, que dá muita atenção para esse tipo de público. O que vocês acham? Ó, eu gostaria primeiro parabenizar o Michel, né, por estar voltando aí. É sempre bom ter mais uma equipe aí de luta livre na TV aberta, num canal diferente, vai ser uma concorrência sadia, espero. E em questão à qualidade, ao programa, ao que o GDR veio apresentar daqui para frente, eu poderia comentar isso a partir do dia 12. Preciso primeiro ver isso, né, ou pelo menos ter uma notícia, um feedback, nem que seja no TV, no portal, onde for, para poder basear minha opinião em relação à qualidade do wrestling, às storylines, comportamento de juízes, comportamento de tudo que acerca a coisa aí toda da volta do GDR. Mas o Michel Cerdan está de parabéns por conseguir um novo espaço aí na mídia. Na minha opinião, é isso. A questão de juízes, até achei interessante a gente tocar nesse detalhe que o Vinícius comentou agora. Eu vi alguns comentários no Telecat Brasil, depois que nós divulgamos esse vídeo, o pessoal falando sobre os juízes. Só eu acho interessante a gente colocar da seguinte forma: tem que se avaliar tudo o que se vê, mas saber as diferenças de um show para o outro. É a mesma coisa do que nós avaliarmos, por exemplo, o show que a BWF apresenta com o show que o Supercat apresenta. São universos totalmente diferentes do mesmo show, que é a luta livre. A BWF apresenta regras criadas, regras diferentes, os juízes têm que ser mais enérgicos, não tem mais aquele negócio do juiz base, né? Para quem não entende bem o linguajar, né? O juiz é aquele que sempre dá tudo pro vilão e não vê nada do que o bonzinho faz. Né? Vamos levar para a linguagem mais chula da luta livre que se viu durante muitos anos. Vinícius, que pode até me corrigir se eu estiver errado, mas um grande exemplo disso no momento atual na BWF é o Cabeleira, né? Sim, ele está se comportando agora como um juiz neutro, né? Ele tá... Era um clássico juiz base, de fazer, se envolver na luta, de fazer palhaçada e tal, e agora ele está dentro do comportamento padrão no, no, nos, nos mediadores da BWF, seguindo, controlando a luta, sem ter aquele destaque, aquele envolvimento todo no resultado. É, foi difícil pra ele, assim, tipo, quando ele recebeu, que ele é do ABC, assim, como o pessoal do Nino, né? Quando ele recebeu a notícia aqui na BWF, a questão do juiz neutro e tudo mais, ele disse, eu já fiz, mas faz tempo que eu não faço. Foi na gravação do 7 de setembro, mas ele se saiu muito bem, como, mesmo na primeira atuação ele se saiu muito bem. Ele voltou a fazer agora no, na gravação que teve no Parque Ecológico, também se saiu muito bem. Queria parabenizar o Cabeleira, que ele é um ótimo profissional em ambos os lados, né? Tanto no show do juiz base, como no show mais onde a luta é o foco, que é o da WWF Telecatch. Mostrou uma coisa, né? A capacidade de adaptação de um profissional antigo, assim, profissional de outros tempos, se adaptando e se modernizando com base no tipo de show que a BWF apresenta hoje. E isso nos remete a outros assuntos que não vamos comentar, porque já estão batidos. Né? Viu, Renatão? É mais ou menos isso, né? O próprio De La Fuente, né, que foi nas lutas que eu vi no GDR, aí, o árbitro, ele também fez pra nós, né, na, no colégio, foi no, na Vila das Mercês. Eu gostei também da atuação dele como juiz neutro, mas eu acho ainda que aquele lance dele dos cartões e tudo mais não condiz muito bem com a realidade mais da luta livre, mas ele se saiu bem, dentro das suas limitações, lógico. É isso aí que o pessoal tem que saber, como eu disse no início, né, saber avaliar. Né? Tudo é show, tudo é luta livre. Cada um tem uma característica diferente. Se talvez a BWF não tivesse as características que o Bob Jr., né, em conjunto com toda a equipe, criou, né, não, talvez não tivesse o destaque que tem. Né? Assim como cada um para o seu público, assim como o Supercat tem o destaque que tem, né, na baixada e tudo mais, pelo estilo de luta livre, assim como o GDR tem os seus fãs pelo estilo de luta livre. É isso aí que eu acho válido, é cada um fazendo a sua forma, mas todos fazendo luta livre, não deixando nunca o nome da nossa luta livre morrer. Vinícius, como tu participa desse lado de arbitragem, eu vou ser absolutamente sincero contigo. Eu discordo de todo e qualquer árbitro que durante um armlock ele dê como encostamento de espada. Não tem como, é o fechamento de um golpe, é a imobilização de um cara. Tu tá fechado numa chave, tu tá impossibilitado de te mexer, não tem como dizer que o cara encostou as costas no tablado e não consegue sair, então eu vou dizer, não é. Se o cara, pra lutar, o cara tentar sair dali, ele quebra o braço. Então, ou ele tem que desistir, entende? Agora, é como tu dissesse, é a interpretação do árbitro, só que eu acho que a interpretação é errada. E eu torno a dizer, não estou puxando teu saco. Eu nunca vi tu fazer isso. Agora tem outros que ainda levam para esse lado. Ah, encostou as costas no chão, tem que contar. Não, não tem que contar. Vai depender de como ele está sendo imobilizado. Eu acho que essa discussão é longa e... Eu procuro discutir erro de arbitragem no futebol, por exemplo. É a mesma coisa. Às vezes é questão de interpretação, às vezes é um erro claro. Por exemplo, acontece várias vezes do juiz demorar na contagem, o juiz ficar em dúvida se conta ou não conta. Eu agora falo com o Vinícius participando aqui na gravação do último TBcast, eu comentei que numa luta que eu não me lembro agora entre quem que foi, se eu não me engano foi Brutus com alguém, que o Vinícius deitou atrás do lutador para fazer a contagem, eu comentei, pô Vinícius, tem que deitar na frente e tal. São coisas que acontecem, pequenas coisas que vão acontecendo, que tem que ser analisadas caso a caso, mas se a gente for bater na tecla e querer, aí vai ficar igual o programa de debate esportivo aqui, um falando que o juiz está errado, outro falando que o juiz está certo, e vamos chegar... E nesse caso que o Cristina levantou aí, em específico, da luta desse último sábado agora, né, de hoje mesmo, que foi o Sarabando, tem mais um fator aí que influenciou um pouquinho... que o Sarabando, ele faz quebradas, né? Tá iniciando na BWF agora, assim, no programa Telecatch, dentro dessas novas regras, de tudo que foi imposto aí pela BWF. E no estilo dos shows dele, ele costuma muito fechar nesse estilo de armlock. E eu não sei o que aconteceu em cima do ringue, mas eu não duvido que ele tenha dado uma olhada pro mediador, apontando, ó, estou fechando. Já aconteceu isso comigo, mas eu não contei. mas cada mediador tem a liberdade, assim, dada pela WWF, para ponderar esse tipo de coisa, se é a hora de contar ou não. Já que nós estamos falando, então, do Sarabando Júnior, então vamos aproveitar, então, para comentar, aproveitar a presença do Vinícius aqui, né, nessa gravação, para comentar também sobre as estreias da BWF, os novos lutadores, onde o Sarabando Júnior é um deles, juntamente com o Robson Cruz e o Pirata. O Pirata é um cara que realmente, desde que eu vi a primeira vez, fotos ainda na internet, eu digo, mas maluco, de onde é que tiraram um cara desse? Aí esses tempos eu vi até umas fotos no Orkut lá do Anjo Loiro, ele e mais uns amigos na praia, tava lá de novo o cara. Como o Júnior disse já no combate, aparentemente o cara ele é pirata 24 horas por dia. Né? Ele tem uma fisionomia de pirata, ele usa aquela barbinha de pirata. Né? O Vinícius, fala um pouco pra gente sobre esses caras aí que estão chegando na BWF. Ó, vou começar pelo Pirata, assim, que é o mais tipo, meu amigo assim, pessoal. Mano, pra você ter uma ideia, ele tem uma garrafinha de água que entra no ringue, que é uma garrafinha de pirata. O quarto dele é todo temático, ele tem aqueles canhãozinhos de chão no quarto. Ele é um pirata 24 horas. E fez uma bela estreia, vocês não perdem por esperar aí na próxima edição do Telecat. Sobre o Sarabando, eu gostaria de parabenizar ele, que mesmo com uma costela, cara, que ele tá com o saque trincado ou quebrado, não sei ao certo, não me lembro. Mas ele pegou, ele foi, ele quis lutar, fez questão, ele foi lá só pra cima, na hora que ele viu o ringue, viu o público todo em volta, tava realmente muito cheio o lugar. Ele quis lutar, ele teve a vontade, e o parceiro dele tinha um ótimo base. Ele é irmão do soldado Igor, né? Segue mais ou menos a mesma linha de combate, né? De vestimenta e tal. Ele é muito técnico, ele faz bastante chaves. E eu acho que, pra primeira luta, recebendo todas as ordens, as regras, em 15, 20 minutos no vestiário, foi uma ótima estreia. E espero que os próximos combates do Sarabando, ele 100% fisicamente, serão muito melhores e a galera não perde por esperar. Eu vi gente comentando, até no Telecat Brasil mesmo, sobre a vestimenta do pirata. Sabe, né? Que nunca se agrada a gregos e troianos. Então, já vi gente comentando assim que poderia ser uma coisa muito caricata, que não tem muito a ver com o que a luta livre exige hoje, tipo colocar em cima do ringue múmia, né? Colocar fantomas, colocar esse tipo de coisa. Então, eu vi alguns comentários assim de gente levando mais ou menos para esse lado, tipo, o pirata é uma coisa caricata demais de um pirata, com roupa, com vestimenta. O que vocês acham disso aí? Eu quero que o cara bote tapa-olho, que o cara entre com papagaio pendurado no ombro, que ele entre com espada, com qualquer coisa. O como ele entra, não importa. É o visual dele que fica bonito. Mas o que vai valer é o que ele vai fazer lá em cima do ringue. Meu, e outro, o que o pessoal tem que entender é que aquilo não é uma fantasia que ele usa pra lutar. É a roupa dele, ele usa aquela roupa, esse estilo de roupa na rua, na praia, onde ele estiver. Ah, ele é como o Vinícius, 24 horas juiz, então. Vinícius é 24 horas do dia, ele é juiz. Tá sempre, juiz eu não digo, mas... Tá sempre com a mesma cara, sempre com... Não, mas ó, o que eu digo sobre mim, principalmente, é que eu não digo que sou juiz de 24 horas por dia, mas que eu respiro a luta livre 24 horas por dia, sim. Aí, então. Todo dia eu falo com o Júnior 3, 4, 5 vezes. O cara tem tudo pra ser bom, é que muita gente vai pelo visual do cara. A gente já cansou de comentar, já até falei isso aí comentando com o Red. Ele disse, o Red tem uma estampa muito bonita como lutador, o que falta a ele é simplesmente uma pequena blusa, sei lá o que, alguma coisa que ele ponha para entrar no ringue. Depois que ele entra no ringue e tira aquilo, a estampa dele, o visual dele, é perfeito para luta livre. Eu só quero dizer uma coisa. Inevitavelmente, toda vez que se fala de luta livre, sempre acaba se arremetendo de alguma forma para a luta livre internacional, né? Sempre tem uma comparação, alguma coisa a se falar. Porque ainda é um fenômeno mundial a luta livre americana. Agora pensa comigo. Por que que vai se criticar a maneira que o pirata se veste, a caracterização do personagem dele, se um dos personagens mais famosos, históricos da luta livre americana é o Undertaker? É um defunto, né? O cara tem toda aquela história em torno do personagem dele. Até hoje o cara sobe no ringue, vira olho, e toca marcha fúnebre, não sei o que. E o cara é um sucesso estrondoso lá. Marcou o nome dele de uma forma que nunca vai ser apagada na luta livre americana. Então acho que isso aí de a maneira que vai se vestir, não importa. É a maneira que o personagem é utilizado. Eu até arrisco dizer que o problema da caveira e da múmia na luta livre brasileira não é tanto o personagem, mas é a maneira como era utilizado. Eu ainda acredito que hoje poderia ter uma múmia assim, desde que ela fosse interpretada da maneira correta, desde que ela fosse feita de uma maneira mais moderna. Eu não tenho nada contra. Assim como o Ninja, por exemplo, ele entra com aquela roupa dele agora, e é uma roupa toda estilizada, é uma coisa bem personagem, e não é isso que faz a apresentação, a luta dele ser menos interessante. Agora todo mundo tem que entrar de sunguinha, igual muitos americanos entram lá, sunguinha e bota, aí fica chato. Que não tem dinheiro pra botar uma roupa decente, ó. Não, eu acho ridículo hoje em dia se usar ainda a famosa sunga pra lutar. E eu queria falar de antemão que estamos preparando aí a volta da múmia, a volta totalmente diferente, tanto em matéria de vestimenta como em atitude no ringue. A múmia está prestes a voltar. Ah, deixa eu trazer rapidinho um comentário aqui do Thiago Paiva. Ele disse que sobre a estreia do Sarabando com o Robson Cruz, ele achou que o Sarabando seguiu uma linha perfeita, né, de volante, que inclusive ele usa aquele velho ditado que filho de peixe, peixinho é, seguindo a trajetória do pai dele. E quanto ao Robson, ele achou um lutador muito forte, técnico e que promete ser um grande base na BWO. Legal, então seguindo esse mesmo embalo, vamos aproveitar mais uma vez, hoje a gente vai aproveitar ao máximo a participação do Vinícius. E vamos então explicar, pedir para o Vinícius explicar novamente, assim como ele já explicou hoje no BWF Combate. Hoje, todo mundo já sabe, não precisa nem fazer o comercial da BWF, né? Todos os sábados, 14 horas, na UTV. O Vinícius esteve lá e explicou sobre a BEW, Brazilian Extreme Wrestling. Ah, que nome chique! Vinícius, explica para nós aí novamente, para o pessoal que não pôde acompanhar o BWF Combate e tudo mais. Faz o teu jabá, meu filho! Vamos lá! A BEW, né? Meu, não faço ser meu filhinho mais novo, né? Desde quando eu cheguei na BWF, isso faz aqui aproximadamente um ano, já é um projeto que existia, né? Que é uma coisa mais, no meu estilo, uma coisa mais agressiva, beirando o hardcore com algumas coisas hardcore mesmo. E foi um projeto que foi, a princípio, seria um programa mais agressivo para passar via internet, devido às limitações que a BWF tem na própria TV aberta, de é transmitida hoje, e foi criando um novo molde, que acabou que o quê? Acabou que comecei a negociar aí, sabe, vai passando a ideia, vai passando o projeto, aquela coisa de batalhar sempre, bem do brasileiro, e acabou gerando interesse de uma rede de televisão americana. Então ele acabou se tornando o primeiro projeto internacional da BWF. Oh, legal. A princípio vai ser o seguinte, vamos pegar as melhores lutas do Telecat, vamos reeditar, porque muitas são editadas para o Telecat, ou seja, corta um lance mais agressivo, quando o cara sangra, às vezes, tira o sangue, porque o Ministério Público não autoriza no horário, todas essas coisas. Elas são reeditadas, remontadas, narradas em inglês, a parte dos lutadores vão ser todas legendadas para que os americanos, principalmente, a princípio, né, os americanos, possam entender o que está sendo passado. As promos serão regravadas com uma melhor produção e tudo mais. O programa vai ter apresentador, bem estilo americano. Vai ser feito um cenário, uma croma, os apresentadores falando em inglês, com o público, explicando o que vai acontecer no programa. E as lutas narradas em inglês, um novo áudio. E com o passar do tempo, vai ser gravada as lutas, ou dentro das gravações, é a princípio, né? WWF atuais, uma luta por fora, uma dark match de hardcore, que seria para esse programa, e futuramente, como está no meu projeto original, que já está fechado o lugar, é só uma questão mais de verba mesmo, num lugar específico, será a BW Arena, vai ser um lugar específico só para gravar o BW, vai ser um lugar fechado, restrito aí umas 300, 400 pessoas no máximo, o ringue, com cadeira para todo lado, mesa, rampa, arame farpado, já estamos pensando numa match que no lugar das cordas será arame farpado. Já está sendo escrito, vamos falar assim. E esses programas vão ao ar aonde? Aonde? Já tem como divulgar isso? Já tem sim, só não foi ainda para o cartaz que será divulgado nos portais, inclusive no Telecat, acredito que hoje ainda, por motivo da própria emissora me mandar o logo em alta definição para pôr no cartaz, né? Mas será pela Hybrid Entertainment Television, que é uma rede americana, que hoje já transmite a CZW, a WXW americana, que é a World Extreme Wrestling, dentre indies menores, como a PW, que é a Pro Wrestling, passa muitos programas de MMA, boxe, e agora entrando a BWF nesse canal, e futuramente já comecei a negociar com uma meio transmissão latino também. Mas olha, Vinícius, hein? Pô, colocando a BEW junto com a CZW. Esse é o cara. Não, e me diz o seguinte, agora, Vinícius, eu fiquei com uma curiosidade minha em particular. Tu falou que os programas vão ser, algumas lutas, né, realizadas no Telecat, vão ser reeditadas, vão passar por uma nova roupagem, né, de edição. Achei legal, fiquei imaginando aqui a introdução às lutas, né, como tu falou aí, com o cenário, as pessoas explicando, conversando com o espectador sobre o que vai assistir, os combates que vai assistir. Eu imagino que seja uma coisa assim, mais ou menos estilo do que a Chikara faz, é isso? A Chikara, no caso, o podcast a gogô dele, seria mais um webcast mesmo, um podcast com vídeo. Sim. Uma coisa diferenciada, não. Nosso não, mas é um programa, como que é o Telecast, mas com mais promo, né? Que é o que o americano gosta, né? Que é o formato americano, o jeito americano de fazer luta. Afinal, mesmo sendo um programa brasileiro, é pra eles, não é pra nós. E a apresentação seria mais ou menos, tá? Vai ser diferente, né? Porque a gente quer inovar. Mas se você assistir um Raw no começo, você vai ver que começa nos dois apresentadores, dando uma pré que tá acontecendo ali. Sim. Vai ser mais ou menos isso, vai ser mais um âncora, como se fosse um telejornal, vai. Ele começa, o programa abre explicando as lutas que vão ter, e depois do programa ele encerra falando o que virá na próxima edição. Vai ser Sem Limites, que passa na Rede TV, mais ou menos. Já assistiu? Não assisti. É. Vai ser mais ou menos na linha do como que era o boxe quando passava na Globo. É, os dois caras, eles comentam sobre o programa do dia, as lutas que vão ter, depois rola o VT das lutas, e eles estão ali comentando, mais ou menos isso. Os mesmos caras que apresentam são os comentaristas? Não necessariamente. É, no caso do BW, a princípio serão, mas pode ser que deixem de ser, mas a ideia é mais ou menos essa. É, eles apresentam, dão uma introdução, aí vai rolar uma luta, uma promo, aí depende de como vai ser feito o programa, na edição, no caso, e no final eles dão um agradecimento geral, assim, e dão aquele gostinho de quero mais para a próxima edição. Legal, e pelo que a gente acompanhou no BWF Combate, tem uma promoção nisso aí, né? Uma promoção pro lançamento da BEW, né? Juntando aí uma promoção que tá fazendo, a BEW tá fazendo em conjunto com o Telecat Brasil e o Portal da Luta Livre. Podia falar pro pessoal aí também sobre isso? Exatamente. É, no primeiro programa serão duas lutas que já passaram no Telecat. Aí o pessoal que acertar uma delas em algum dos dois portais e acertar uma das lutas, leva uma camiseta. Eu botei o meu lá, troquei o nome. Legal, tem até promoção, então, você fica ligadinho. Tem um e-mail lá no portal, cebolinha4422, esse foi eu. Aí ganhei. Então tá, legal. Pessoal, então fica ligado. Vem aí, tá chegando aí o novo trabalho aí do Vinícius aí com a BEW. É, vem lutas extremas aí, vem ringue com arame farpado, coisa que o pessoal pede há um tempão, um pouco de sangue. E o Vinícius, como não é muito normal das ideias, tá trazendo aí esse novo trabalho aí para levar um pouco da luta livre nacional, né, lá para fora. A gente acha válido, a gente vai sempre apoiar, né, esse trabalho aí que está começando a ser feito pelo Vinícius, porque vai ser luta livre estilo o que é feito lá fora, luta livre, não importa. Importa que a nossa luta livre feita aqui, começando a ser mostrada lá fora, né, para mostrar que não é só de lá que tem que vir para cá, daqui também vai muita coisa boa lá para fora. Seguindo adiante, temos também que comentar, né, inevitável a gente comentar, a academia do Chino Rapper. Um cara tá despontando lá, tá inaugurou a academia dele em Guarulhos. A gente fez até uma promoção aqui pelo TB, né, o pessoal que acessasse o TB e dissesse lá, entrasse em contato lá com ele em Guarulhos, ó, eu quero treinar aí com você, só que eu vi a matéria no TB sobre a academia, beleza, ganhava um desconto lá do primeiro mês, né, podia treinar o primeiro mês com total gratuidade. O Chino tá aí despontando com esse trabalho novo, é sempre válido também, o pessoal pede aí no país todo, né, academias para treinar luta livre, para aprender a luta livre, a gente sabe que tem inúmeras academias de artes marciais e tudo mais, de luta livre tem realmente essa carência. A luta livre teve muito tempo aí parada, meio estagnada. O pessoal tá comentando aqui no chat, inclusive o Havok Hermano e o Thiago Paiva estão comentando como é bom, o Havok disse, é sempre bom ter academias de luta livre, agora a galera de Guarulhos pode treinar. E o Thiago disse, essa ideia do Chino em conjunto com a BWF foi muito boa. Principalmente irá revelar talento, já que será uma área de desenvolvimento da BWF. E eu acho que o mais importante disso tudo, além disso tudo, é que o Chino tá voltando aí com tudo, sabe? Ele tá dedicando um tempo dele à luta livre, assim, fora lutador. Ele tá pondo um pouco da vida dele ali, não, porque ele vai viver disso também, a partir de agora, né? Eu acho muito importante a decisão do Chino aí em seguir na luta livre de cabeça, como ele tá fazendo. Ele tem que se preparar mesmo, né? Porque tem uma rixa antiga aí, né? De alguém, uma certa pessoa que participa do nosso TBcast, né? Que tirou as dores por um certo Nanico mascarado e arranjou uma bronca com o Chino aí já faz um bom tempo. Então, tá até pra ir a São Paulo agora aí, e China. Né? Não é China. O pessoal lá de São Paulo nem entende a nossa expressão. Pessoal, pra quem não entende, China aqui no Sul é moça da vida. Tá? Então, a gente chama aqui de China, é moça da vida, tá? Agora pode falar com o amigo Chino. Tá falando com o Chino Baby Look, aquele? É, o rapaz da Baby Look. Eu só disse pra ele, e torno a dizer, que ele vai ter que lutar com o Sonic, a hora que for escalado, ele pode lutar. Já está marcado, o Bob Jr. falou hoje tudo no bem. BWF Combate. O Chino Rapper volta às gravações no dia 17, e no show do dia 1º de maio, se o Vinícius puder me corrigir, na Vila das Mercês, né? 1º de maio? É. Não, vai ser no mesmo lugar que esse próximo agora, é Emelino Matarazzo. Emelino Matarazzo, isso. Aí ele já, o Bob Jr. confirmou no programa de hoje, luta entre Chino Rapper e Sonic, finalmente. Não, tudo bem. O que eu sempre disse naqueles debates com o Chino e a favor do Sonic? Ele pode lutar com o Sonic tranquilo. Só o que eu não vou aceitar é ele fazer sacanagem com o Sonic. Usar cadeira, usar cinto, usar pedaço de pau, seja o que for, ele vai lutar na boa com o Sonic. Agora, se eles realmente vão lutar dia 1º, China gorda, eu vou estar lá. E tu não vai fazer sacanagem. Se tu for ganhar, tu vai ganhar na boa. Mas não com sacanagem, viu, China gorda? Se estiver ouvindo, não faz sacanagem, porque eu vou estar lá para evitar sacanagem. É só isso que eu falei, eu vou estar mesmo. Se vai ser dia 1º, eu vou. O aniversário da minha neta, e já aproveito e vou lá. E aí eu quero ver o Vinícius também. Um abraço pro meu amigo Vinícius, vamos ver se ele for o mediador dessa luta. Quero ver se ele vai agir correto como ele tem sido sempre. Eu sempre procuro agir de maneira neutra, né? Eu só não vou permitir que ninguém suba no ringue para separar alguém apanhando ali, não. Pois é, aí se ele tentar qualquer coisa com o Sônico fora do ringue, em cima, tu não vai permitir. Fora do ringue, se ele tentar, eu vou me meter. É só isso que eu falei. Acho que tô errado, quer ganhar do cara, ganha na boa, pô. Então o público da BWF pode esperar aí, finalmente, então, esse combate. Já faz tempo, né, que tá se arrastando na internet, né? Chino, Rapper e Sônico. Eu só até hoje eu só não entendi uma coisa. Eu sempre repito a mesma coisa. Por que que todo mundo desafia o Sônico? Eu não vejo ninguém chegar na BWF e desafiar o Xandão. Agora os caras querem pegar sempre o mais baixinho. Tu quer agora, quando eu for lá, eu desafio o Xandão. Não tem problema. Não, posso desafiar, ô Vinícius? Poder pode, né? Claro. Poder pode. Agora, se tu vai voltar pro sul, eu não sei. É outra coisa, desafiar é desafio. Se ele disser topo, aí ele que fica me esperando lá, porque eu venho embora. É diferente, desafiar é desafio, ó. Agora é mais fácil desafiar quem? Vou pegar esse outro Nanico que tá aí, rodando aí, iniciando aí, que entrou nessa luta de sábado agora que a gente viu, entrou lá pra tentar dar no Brutus, queria ajudar o Brutus. Quis ajudar o Brutus não quis a ajuda dele, também encheu de cacetada. Agora o Igor já entrou na história também? Mas o Igor entrou também. Ele não entrou lá pra ajudar o Brutus não quis. Mas decide. Quer brigar com o Chino por causa do Sonic, quer brigar com o Igor. Com mas o Xanão, os dois não são baixinhos. Quer brigar com quem? Os dois não são baixinhos. É mais fácil pegar o baixinho, pô. Vou ver mais um que gosta de pegar baixinho. Ó, Stiller, eu vou te avisar já de antemão com uma coisa que eu sei. Que, ó, nesse dia aí, dia primeiro, vão ter vários adversários teus da tua época de ativo, hein? Não tem problema, meu. Primeiro que vai tomar um tapa nos beijos vai ser o Renato. Ele parar com aquela palhaçada de botar aquele nome pra mim lá. Eu só perdi pra ele porque eu vim embora pro Sul, Vinícius. Tá. Esse assunto todo mundo já... Eu quero já... que o Vinícius explique isso aí de outra hora pra quem chegar perto. Vinícius, assim, ó, eu tinha ganhado daquele babaca, tá? E ele chegou... Olha os palavrão, pega leve. Tá bom, daquele moleque. Pô, moleque não, daquele senhor. Tá bom, daquele senhor bundão. Isso. Ficou bonito. Não, daquele senhor bundão. Eu tinha... Não, senhor. Só senhor. Vai logo. Eu tinha ganho daquele senhor idoso, hoje idoso, na época não, tá? E ele chegou no vestiário quando eu ganhei dele, pô, me sacaneou, fez eu ganhar, eu tava com um empréstimo garantido no banco, ele tinha conta no banco do Bradesco, aí eu, pá, vou dar uma, tem que, agora vou me ferrar, porque o cara disse que eu perdi pra um bicho, não sei o quê, isso fica frio. Eu vou embora agora, vou pedir o revanche pro Serdã. Aí antes de vir embora, a luta era no ginásio da Portuguesa, eu falei com o Serdã e pedi a revanche. E no meio da luta eu fechei ele 4 vezes. 4 vezes eu fechei ele. Tem testemunha o Cardoso, tem testemunha o Sidão, que eu não sei aonde é que anda, mas tu deve ter conhecido aí, como o Bob deve conhecer, tá? Esse pessoal tudo testemunha, fechei ele 4 vezes. Aí eu disse pra ele, olha, vou te dar essa luta pra te ter um empréstimo. Aí agarrei no último fechamento, eu disse pra ele, tá? Entreguei as mãos pra ele fazer o fechamento em mim, cara. Eu deixei ele ganhar de mim, aí ele vem me chamando ganhou de um bicho, perdeu pra um bicho. Então o primeiro a levar um tapa nos beijos e se meter vai ser ele. Deixo bem claro aqui, pra quem quiser ouvir, o primeiro a tomar um tapa nos beijos, se for se meter na luta de Sonic e Chino, vai ser o Renato Dias. Tá bom. Tá engasgado isso aí nesse dia. Não, tá engasgado. Ele vai ter que resolver isso aí indo a São Paulo agora lá, vai ter que acertar as contas com o Chino e de beiradinha vai ter que acertar as contas, essa rivalidade histórica que acabou ficando aí com o Renatão. De bons amigos ficou sempre um probleminha aí a ser resolvido. Eu nunca acreditei muito nessa tão grande amizade. Just what I thought was up now. Click, click, pow, pow. Nah, nah, pow, pow. What? Just what I thought was up now. Então tá, vamos seguindo então. Temos mais um assunto para fazer uns breves comentários. Um assunto não legal, né? Um assunto triste até. A contusão do Red Max. Né? Nas últimas gravações aí da BWF, lá no Parque Ecológico do Tietê, o Red sofreu uma fratura, né, em um osso do pé, um osso intermediário do pé. Como é que é o nome mesmo do osso? Eu tô procurando aqui no TB, que eu não me lembro o nome do osso, mas é um nome bonito, eu cheguei a achar até uma imagem na internet do osso. O osso é o navicular. Navicular é um osso que é bem importante para a articulação do pé. Segundo a explicação do Red, né, que ele comentou, né, por depoimento, no Orkut até, que foi esse momento, essa fratura ocorreu no momento em que ele executou um mortal da terceira corda, né? Daí ele teve a fratura do osso, né? Mas que mesmo com fortes dores, com um certo palavrão que ele usou até, né? Mas ele seguiu o combate até o final, preocupado em manter o show para quem estava assistindo, né? E tudo mais. É uma notícia ruim, né? A BWF já vem aí com um histórico já, mas é aquilo. Quem está fazendo corre o risco de se acidentar mesmo. Tem um comentário do Hermano aqui no chat. É sempre ruim quando o lutador se machuca, principalmente quando estão perto de se destacar na empresa. O Red já estava vindo a ser destaque, inovando nos golpes, e agora é esperar melhorar e enquanto isso, ver umas lutas no YouTube para poder voltar com a maior variabilidade de golpes. Legal. O que eu vi, né? Na hora, ele ficou muito grande. E ele foi pro hospital, falei, meu, dá um toque aí, né? Aí ele me ligou do hospital e falou assim, meu, a coisa vai ser feia. e nem me falou o que, que tinha acontecido, e nem sabia ainda, mas pelo eu olhava pro pé, pelo menos eu já sei que eu vou ficar afastado no mínimo uns 2 meses. E é o que deu no fim das contas, né? É, e até pela imagem que a gente achou na internet, até, porque nem os nós tem formação nessa área, né? Mas pela imagem que nós achamos, que eu achei na internet, esse osso navicular que ele fraturou, ele tem uma ligação direta com o tendão tibial, né, posterior. É, então é um negócio que pega toda a articulação ali mesmo. É meio que a junta do pé com a perna, né? Exatamente. Pega exatamente esse tendão que vem lá de cima da tíbia, né, e vai até embaixo do pé. É o que faz, o que ajuda nessa articulação, né, do pé, né, movimento para cima para baixo. Não sei se dá para entender, mas é mais ou menos isso. É uma pena. Eu até diria mais até sobre esse comentário que o Hermano fez. Eu diria que o Red não tá chegando a ser um destaque. O Red já é um destaque na BWF. Né? Porque é um semifinalista, né? Exatamente, semifinalista do Campeonato Brasileiro. É um cara que tem, como eu sempre digo nos comentários que eu faço sobre ele, é um cara que tem um visual de um lutador. É um cara que se preocupa com o visual, se preocupa em estar sempre inovando, apresentando golpes diferentes, né? Tem uma plástica legal em cima do ringue. E é uma pena, porque, como eu estava dizendo, a BWF já vem aí de alguns acidentes, mas a gente só tem acidentes se realmente se está fazendo alguma coisa. Se Nenê não quer fazer dodói, fica sentadinho na almofada e não faz nada, né? Que daí não fica dodói. É o que mas eu falo até pro Red, né? Eu critico ele algumas coisas, né? E ele aceita sempre de boa, ele sempre procura melhorar o que se critica, né? Meu, mas eu falo, se você não quiser tomar um tapa na cara, um murro, ou ter uma contusão, Deus queira que não, mas não ter um joelho ferrado, não ter nada, não vai fazer esporte de contato, não faça luta livre, vai fazer balé, claro, fazer natação, fazer alguma outra coisinha mais leve, né? E eu já cansei de dizer pra ele também, digo, aqui o cavalo, enquanto tu ficar dando aquele teu giro da gazela louca, né, uma hora dessa tu vai te quebrar, aí, ó, tá aí, aconteceu, né? Ele fica dando aquele giro da gazela louca dele lá que outro dia é brincadeira. Na matéria da MTV, ele acertou todos os mortais, vocês viram? Sim. Ficou perfeito os mortais dele na matéria. Ficou perfeito. Não, o Red sabe que é zoação. O pessoal que tá ouvindo também não vão pegar na cabeça do cara dizer que é o voo da gazela louca, porque ele sabe que é brincadeira. Né? Ele até me respondeu pelo Orkut, Marcão, eu já fiz esse golpe mais de 3 mil vezes. Mas justamente as vezes em que foi filmado pro Telecat, eu errei. Acontece, né? É o nervosismo até, né? Nervosismo, claro, o cara sabe que tá gravando, daí vai lá e... É, ele fez 3 mil vezes, acertou aquelas duas que foram pro ar na MTV. Coitado do Red, o Red é gente boa. Esses negócios de contusão, é assim, ó. Eu tive uma contusão seríssima na época, que eu quebrei tíbia e perônio na época. E é incrível. Eu saltei por cima da terceira corda, o anjo que eles chamam, para fora do ringue, para atingir o cara lá embaixo, sem problema nenhum. Subi a escada, era um australiano, subi a escada, derrubei o outro no chão e passei por cima dele, caminhando, passei por cima dele para dar um giro, para depois pegar ele. No que eu passei por cima dele, quebrou. Então, o cara pode fazer mil coisas e não acontece nada, de repente um simples lance... Ele tem uma lesão grave. E com certeza foi o caso do Red. Deve ter feito uma coisinha simples que originou isso aí. É o que eu falo, ó. Bem, acaba caindo nisso, né? Mas é o seguinte, quando me falam a famosa coisa sobre a marmelada na luta livre, né? Eu vejo assim, a luta livre é a oportunidade de muitos atletas, às vezes, não tem no esporte de combate tradicional. Por exemplo, no Muay Thai. Você vai dar um chute, alguma coisa assim... E o que acontece? O cara vai defender o seu oponente. E na luta livre não, é o golpe perfeito. Mas todo golpe perfeito tende a ser mais arriscado. Quanto mais você arrisca, mais você se machucar. Então é uma coisa que quando você entra pra esse mundo, você já tá predisposto a acontecer esse tipo de coisa. É, isso aí é verdade. O que importa aí, Red, que a gente sabe aí que você é um cara aí que tá despontando mesmo aí na luta livre. É uma pena quando acontece esse tipo de coisa, né? Mas a gente espera aí uma recuperação breve, espera aí ver novamente o Red logo em seguida aí já despontando no ringue da BWF, ou como o como o Vinícius disse até, né, o cara foi finalista do Campeonato Brasileiro, é um cara que está se destacando aí, a gente espera que ele se recupere logo, assim como o Nino também teve um problema no ano passado, se recuperou, já voltou ao ringue, né, assim como a Bia também está enfrentando um problema agora, aí a gente espera também uma rápida recuperação dela, para ver todo esse pessoal aí de novo no ringue, trazendo alegria e fazendo show para a meninada do Telecatching, como diria Renato. Exatamente. Pulando então para o último assunto desse TBCat 3. Infelizmente não temos muito o que falar, né? Exatamente, infelizmente não. Em contato com o pessoal da WXW, nessa semana que se encerrou, né, nos foi informado que parece que existe aí uma possibilidade do vídeo estar indo para o ar aí pela próxima semana. Né? Houveram alguns contratempos, como sempre é de se esperar, quando algo é novo, né? Assim como nós tivemos aqui no TBCast, né? Nós esperávamos lançar já com uma rádio e houveram alguns contratempos que a gente teve que fazer dessa forma interativa, mas não ao vivo ainda. Né? E parece que a WXW teve alguns contratempos aí que acabaram atrasando, né, o primeiro programa aí pro ar. Mas, segundo informações da própria WXW, esses contratempos já foram resolvidos e parece que vem aí para a semana que vem, ficaram de nos informar com maiores detalhes, finalmente a exibição do tão esperado vídeo, que inclusive contou, né, segundo nos informado por eles, com a participação do Mozart. Algum comentário sobre? Thiago Paiva comentou aqui que, na opinião dele, pode ter um pouco de suspense nisso também, isso é um pouco intencional. Pode ser um pouco. Também pode ser. Pode ser alguma coisa assim, ó. Vamos deixar o pessoal na expectativa. A gente chega, faz um bafafá, ó, temos o maior ringue do Brasil, isso e aquilo, temos o Mozart. Aí depois dá uma sumida, o pessoal fica perguntando. Só que tudo tem dois lados, né? Não sei até que ponto é válido. Eu vou falar como Vinícius, tá? Não como BWF. Beleza. Eu acho isso extremamente desnecessário, porque você tá fazendo fã de trouxa. Porque, meu, tem um contratempo que nem vocês explica, manda um comentário, dá um sinal de vida, pelo menos. Manda uma foto, qualquer coisa, mas não fica na inércia. Um sinal de fumaça? Qualquer coisa, tipo, avisa o fã, ó, vamos supor, vai, o computador tá sendo editado, queimou o HD, vai ter que trocar, fazer tudo de novo. O áudio não ficou bom, vamos refazer. Qualquer coisa, mas não deixa o fã nessa expectativa. É isso que eu penso a respeito disso. Porra, vocês estão vendo, mano, a gente se mata, agora sim BWS, se mata pra sempre estar em contato com vocês na internet, vocês no Sul, a gente aqui em São Paulo, sempre a gente procura se corresponder por e-mail, MSN, tudo que é coisa, a gente fica preocupado com vocês aí do outro lado, eles sabem que a gente tá na mídia, a gente gera uma certa expectativa no público, eles mandaram um release, muito bonito o release, me deixou curioso, você até MM, sabe disso? Sim. Eu comentei com vocês sobre, e aí, como vem, como não vem? E, meu, deu uma satisfação, eu só peço isso pra eles. E desejo muita sorte pro Mário, pro Edgar, eu desejo sorte pra eles, independente de tudo que aconteceu no âmbito BWF, muita sorte pra eles e que saia logo esse programa. Acabe essa interrogação gigantesca aí. O Vitor Pop te comentou aqui também que ele tá aguardando e espera que eles tomem mesmo a iniciativa de publicar tudo na internet, né? De contar com o público na internet. Como a BWF acabou gerando esse costume, esse hábito no público de fazer tudo pela internet, de contar muito com a internet para divulgação das lutas, e agora acabou se tornando meio que um padrão, né? O público espera que todas as empresas adotem essa postura. E pelo que o Vitor diz aqui, ele espera também que a WXW siga nessa linha. É isso aí, então. Nós vamos nos encaminhando para o final de mais um TBCast, o podcast do Telecat Brasil. Deixa eu só fazer um último comentário, Marcos. Claro, claro. Para o pessoal aqui, os participantes, né? Como foi uma primeira edição, nós entendemos que ainda não tivemos tempo suficiente para difundir essa ideia. Mas que eu tenho certeza que, principalmente o fato da participação do Vinícius nesse primeiro TBCast interativo, já vai chamar bastante atenção do pessoal para participar nas próximas edições. Mas hoje nós agradecemos a participação do Vitor Popst, do Thiago Paiva e do Havok Hermano. E também teve o Matheus, que passou por aqui, mais algum pessoal, mas os que participaram mais ativamente foram esses. E aqui no final eles ficam comentando alguns assuntos que eles gostariam que a gente conversasse, a respeito do, principalmente a respeito do Renato Dias. Mas como já é um assunto que já está bem batido, eu acho que todos vão concordar que a gente já foi muito comentado isso. O Renato já está ciente de algumas críticas que recebe em relação à postura dele. Então acho que todo mundo já sabe que não adianta mais a gente bater muito nessa tecla, né? Então... É, realmente. Eu achei legal só a gente fazer uma citação que eu vi ali que o Thiago também comentou sobre essa participação da BWF no programa da MTV. Vou fazer um comentário brevezinho, né, só sobre isso, que a gente já está no final, estamos com o tempo estourado já, a gente não quer ultrapassar muito tempo, até para não ficar difícil o pessoal ouvir depois o podcast. Gostaria que alguém fizesse, ou até o Vinícius mesmo, fizesse algum comentário sobre isso, né, porque ele, como integrante da BWF, deve ter, certamente viu tudo isso acontecer e o que ele tira disso aí, o que ele achou dessa matéria da MTV. Eu achei maravilhosa a matéria, gostei muito mesmo, principalmente pelo fato de ser um programa de zoeira, um programa divertido, né, de piadas e tudo mais, em cima do esporte, mas não, em momento algum, mesmo sendo engraçado, escrachado, não desrespeitou a luta livre. Eu ia dizer exatamente isso. Concordo, assino embaixo do que o Vinícius está dizendo, porque mesmo sendo um programa de humor, soube mostrar a luta livre com humor, sem debochar, sabe? Sem ser caricato, sem ser... E sem aquela musiquinha de circo que outros botaram. É, realmente, tem matérias, como a gente sabe do que a gente está falando, né? Damos o mérito, claro. Damos o mérito à emissora que fez a matéria anteriormente, né? Porque mostrou a luta livre, fez uma matéria legal, o repórter brincou com a equipe, foi interessante. Só até na entrevista que eu fiz aqui no Supa RBS, foi baseado naquela musiquinha de circo. Sim, a maioria das emissoras, quando vão fazer alguma matéria assim, a primeira coisa que eles pensam é justamente um espetáculo. Tudo bem, é um espetáculo, mas que coloque uma música de espetáculo, não uma música de circo. É, e isso ficou legal na MTV, porque a MTV, apesar de ser um programa de situação... A MTV entendeu que ela estava fazendo uma matéria com personagens, com pessoas, sim, que vivem personagens. E dentro da gozação deles, fizeram uma gozação de respeito àqueles, sim, personagens. E não botaram a musiquinha definindo o personagem. Tanto que até os apresentadores do programa incorporaram uns personagens para subir no ringue. Isso aí ficou legal. Né? Mesmo sendo um programa de zoação, foi feita uma brincadeira respeitosa com a luta livre. Isso aí ficou muito legal, realmente. Apesar da brincadeira, não uma coisa foi a brincadeira, outra coisa foi a luta livre. Uma coisa não conflitou com a outra. O Xandão é muito malvado, né? Mesmo na brincadeira, ele desceu porrada nos coitados caras, né? Xandão é Xandão, filho. Eu conversei com ele acho que uns dois dias depois da gravação. Depois de ir ao ar, né? Aí ele disse, meu, você foi malvado, né? Desceu a mão mesmo na paleta dos caras. Aí eu disse, meu, não, tem que ser. Ele é muito malvado. Mas eu aposto que esses dois, quando escutar, em qualquer momento da vida, escutar que luta livre é marmelada, como vocês vão lembrar do Xandão? Se alguém falar pra eles que a luta livre é marmelada, eles vão lembrar do Xandão e vai escorrer uma lágrima no olho. Exatamente. Assim, minhas costas foram marcadas 4 dias e não tão marmelada assim, não. Esses não esquecem mais, esses não vão deixar ninguém dizer que é marmelada, porque a paleta dói até hoje. Eu vou falar, dá vontade de bater em algumas pessoas que falam essas coisas, viu? A gente sabe o que sofre ali em cima do ringue. Não adianta, cara, não adianta, isso aí é histórico, não adianta esquentar a cabeça. Bom, gente, é isso aí, a gente estendeu um pouquinho mais, a gente não quer estourar mais o tempo. Agradecemos aí a todos que acompanharam mais essa edição, que participaram no chat, como o Fúria já disse aí, já citou, os nossos amigos aí que participaram no chat nesse primeiro TBcast interativo. Os próximos vão ser gravados da mesma forma. Avise para todo mundo, nós vamos divulgar quando vai ter a gravação do próximo. Avise para todo mundo, avise para o seu vizinho, para o papagaio, para o seu Manuel da padaria, ó, entra lá no chat e faz a sua pergunta. Para aquele seu tio que gosta de luta livre, quer fazer perguntas também, beleza, chama o cara lá para o cara participar e é isso aí. Interatividade é isso aí, é aqui no Telecast Brasil. Agradecemos então a presença aí do nosso amigo Vinícius. Ó, queria agradecer muito a oportunidade e já dizer que sempre que vocês quiserem algum material da WWF ou até que eu volte a participar aqui, é só pedir e vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui, tá? Manda. Semana que vem o Telecast estreia no canal 96 da NET no ABCD, tá? foi renovado o contrato com a TV Guarulhos por mais um ano e vai passar todos os dias na TV Guarulhos. Acompanhe o nosso site, que os horários. E também, semana que vem, estrearemos no TV Osasco. E tá vindo o site novo aí também, né, Vinícius? Eu acho que estreia agora, se não me engano, hein? Isso é. O Marcos Amaral tem colocado lá algumas novidades, que o site já está pronto, estão fazendo os últimos ajustes e vem site novo da BWF. Pessoal, fica ligado aí. Parece vir com bastante interatividade também, vídeos e tudo mais. Bem legal. E veio o site novo da BW também. Em inglês, mas vem. Oh, que chique! Haha! Fúria e Steiner, seus agradecimentos ao pessoal que nos aturou por essa mais uma hora. Não, só o de sempre mesmo. Valeu pela participação do pessoal no chat, como eu já citei. Um grande abraço e o nosso agradecimento ao Vinícius pela disponibilidade de estar aí no sábado à noite com a gente. Tanta coisa melhor para fazer na vida e ele gravando o podcast com três marmanjos. Pois é, tem louco nesse mundo. Mas valeu mesmo pelo carinho que o Vinícius sempre demonstrou pela gente. Mesmo antes do TB surgir, não só pela gente, mas todo o público da BWF, o Vinícius sempre demonstrou muito respeito e o nosso abraço aí. O que eu tenho a dizer... Obrigado aí, eu que agradeço a oportunidade. Da minha parte, novamente agradecer a participação de todos. Vinícius, só posso dizer uma coisa assim para ti, de coração, cara. Ainda não te conheço pessoalmente, mas tenho certeza como tu és, um coração aberto. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade que vocês dão à Luta Livre Nacional, no âmbito geral, e por ter me acolhido aí carinhosamente nesse podcast no site de vocês. Muito obrigado em nome meu e da BWF e agora da BW. Isso aí. Nós é que agradecemos. Agradecemos a todos vocês, então, novamente. Esse foi o TBcast 3, o primeiro TBcast interativo. Nos aguarde! Logo, logo, estamos de volta. Obrigado. Tchau.